Antes de cantar este louvor, eu quero completar um pequeno respaldo sobre a minha conversão. Está no dia que o Senhor me chamou dentro da minha casa. Morava num cômodo de aproximadamente 4x3 só. Eu, Deus, alguns móveis e a visita dos meus parceiros. Eu tinha acabado de me converter, eu tinha acabado de chegar no Evangelho. E eu estava ali na meu computador ali, querendo escrever alguma coisa, e o Espírito Santo de Deus falou no meu coração assim, ó. Olha, eu quero que você pare de cantar todas as músicas que você tem cantado. O Espírito Santo falou, e eu quero que você não anda mais com aquelas pessoas. Eu quero que você abra um espaço no seu coração e faça apenas o que eu vou te dizer. E eu fiquei assim, mano, eu tô doidão sem ter usado nada, porque eu tô ouvindo minha mente falar comigo e eu não quero ser que minha mente está falando comigo. Ficou uma primeira experiência assim, do que estava no mundão com Deus, e o Espírito Santo me ministrando, e eu não vou parar de cantar rap, poesia da vida. Não, quem é quem? Só Deus é a cura. As músicas que eu tinha no mundão, refém do medo, triste inspiração. Não vou mesmo. E o Espírito Santo de Deus, se você fizer o que eu estou te falando, se você acha, o Espírito Santo de Deus me falava, se você acha que já fez belas músicas, se você acha que tinha escrito bons rap, eu vou te dar uma música nessa noite que vai marcar sua história, que vai mudar sua história. E aí essa música vai ter poder para mudar lá fora alguma coisa, porque essa música não é sua. Aí eu comecei a entender que quem capacitava daquele momento em diante era o Espírito Santo de Deus. Que não seria mais eu. Você acha que essa música que você acabou de ouvir, ainda que eu falasse a língua dos homens sem amor, eu nada seria. Você acha que isso aí é um homem qualquer que escreve? Isso é Romanos 13. E você acha que é o que a gente cantou, né, a transformação, de poesia da vida, é coisa do homem, é coisa material, literária? Ah, o Cela tem uma cadeira lá na academia de letras. Tenho nada. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita. E eu sinto a vontade feliz de falar que eu sou nada, entre aspas, porque eu não era um nada no mundo. Hoje eu sou uma pequena semente do Senhor. Que o Senhor dá uma música como for, regra ali em forma de músicas. A gente pode passar isso pra frente. Aí você pega o CD, você também passa lá na sua quebrada. Aí outras pessoas copiam o CD, pagam o DVD, vai lá pra outra quebrada. E quando você começa a entender, várias vidas são impactadas. Um dia desse irmão me ligou, Cela, o cunhado do meu primo, do meu amigo, ele escutou o CD, meu. Ele era doidão do mundo e ele tá querendo ir na igreja. Falei, glória a Deus. Passou 20 dias, Cela, ele aceitou Jesus. Cela, ele já está no parararará. E eu falei, aí, glória a Deus. A honra é minha, o Éfeso, o Paz, nada. É o Espírito Santo de Deus que aqui fala e fala lá na sua casa.